dia sem pensar. Sentires que minhas mãos e tuas mãos se tocam, mas não nos fazem sonhar. Sentindo a fantasia se acabar. Se um dia sem pensar sentires que o perfume já não é aquele que te faz enlouquecer. Perdido no meu corpo de mulher. Se um dia sem pensar e sem querer sentires que o encanto se acabou, de quem será a culpa se o amor se vai? Se tudo que nasceu tem que morrer, a quem tu contarás que eu existo e que eu te dei meu coração e que te amo? Notares que meus olhos já não têm o brilho que sonhavas conquistar e a luz que te alegrava o coração. Se um dia sem pensar sentires que meus lábios já não são o rio que te dava de beber, a fonte que cantava uma canção. Se um dia sem querer e sem pensar sentires que o encanto se acabou, de quem será? Today.